A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje em dia, o Brasil é chamado de país emergente e tal, né? Deu uma crescida aí no Ibope mundial. Mas lá nos anos 80, por mais que aquelas aulas de USPB quisessem nos enganar, tudo era arquitetado pelos milicos ali para dizer que nós éramos um país muito bom. É verdade. Mas os bolsos vazios dos nossos pais não mentiam, né? Cara, falando em milico e pais, você acredita que meu pai, ele achava que o militarismo era bom? É porque... Mas o meu também acha até hoje. E esses bolsos vazios não mentiam, né, cara? A gente era do terceiro mundo e isso numa escala que ia de 1 a 3. Engraçado que nesse pós-ditadura, os professores ainda tinham um pouco de medo, então eles não explicavam pra gente qual era o segundo mundo. A gente só sabia que existia o primeiro mundo, né, que era a Europa, Estados Unidos, e o Canadá e tal. E o terceiro e o segundo, a gente sempre ficava perdido. Ninguém falava muito no comunismo, né? Na verdade, o Brasil não passava de uma dudinca, né, cara? Pouca gente sabia onde se localizava e o que se fazia por lá só e no tal. War que eu sempre... Só... Para se ter ideia da nossa significância para os gringos, me lembro muito bem do presidente americano Ronald Reagan, ele uma vez ter citado que a capital do Brasil era Buenos Aires, vejam vocês. Até que o Brasil tinha o café, né, o futebol e o carnaval, mas nunca foram o suficiente para nos elevarem ao primeiro mundo aí da popularidade. Porém, houve nos anos 80 um fato que literalmente botou o Brasil nas paradas de sucesso. E claro que se a glória não veio com os pênaltis mal batidos do Zico, veio graças à preferência nacional. Obviamente estamos falando da bunda, e estou falando de um ritmo que fez a bunda rebolar bastante, a lambada. E aí, Walter, você chegou a dançar lambada? Alexandre, eu nunca soube dançar lambada, mas quando eu tentei, aconteceu comigo igual aconteceu com o Van Damme quando ele dançou com a Gretchen. Falamos isso no episódio número 41. E eu tenho certeza que o meu constrangimento foi igual ao dele, cara. Eu deveria ter entrado na escola de dança do Simpsons. Lembra do episódio Simpsons no Brasil? Lembro, muito bem. E quando a Marge vai na escola de samba, o professor fala pra ela: agora estamos desenvolvendo a dança mais poderosa, a penetrada. Ela vai fazer o sexo parecer coisa de religioso, lembra disso? Verdade. E a lambada era exatamente isso, né, cara? Era um sexo sem penetração, pelo menos que a gente pudesse ver. Então. É. Tal qual a praga Ai Se Eu Te Pego, Chorando Se Foi disseminou a poesia brasileira para o mundo mais do que o Frank Sinatra fizera com a Garota de Ipanema. A Chorando Se Foi atingiu o primeiro lugar nas paradas na Áustria, no Brasil, na França, na Noruega, na Suécia e na Suíça. Tudo isso quase que simultaneamente. Também atingiu um relativo sucesso em países de língua inglesa, vejam vocês. Um fato muito raro para canções brasileiras. E como qualquer sucesso que se preze, ganhou versões para todos os cantos e até hoje algum infeliz ainda insiste em dar-lhe uma nova roupagem. O LP foi um dos mais vendidos, ultrapassando 5 milhões de cópias, um marco para a língua pátria e uma vergonha para mim. Lambada. O ritmo do romance. Nossos queridos ouvintes sempre participam aqui e o Fernando Pedrosa mandou uma história, abre aspas. Eu amassava a garota mais desejada do Brooklyn Novo. Amassava é ótimo. E mesmo sendo ela desprovida de intelecto, as curvas dela me rendiam certo status de pegador. A moça era muito expansiva e eu muito recatado. Para expansiva quer dizer o quê, Alexandre? Espiriguete? É possível. Para se ter uma ideia, eu curtia Bauhaus e The Cure. enquanto ela amava lambada. Um belo dia, fui obrigado a ir para uma tal de Lamba Reggae, casa noturna na zona sul de São Paulo. Seguimos para o recinto e ela foi com uma saia rodada, que as polpas da bunda ficavam à mostra, que ótimo. Já lá naquele inferno em forma de lambateria, a moça tentou por várias vezes algumas manobras de dança comigo, mas minhas canelas duras de semigótico não rendia o esperado. Eu percebi que ela estava impaciente, mas minha timidez era maior e eu não queria passar aquele ridículo de dançar músicas como a Docica. Um certo momento começou a tocar o mega hit Chorando Se Foi. E todo mundo que estava no recinto, inclusive outros canelas duras, né, como ele, foram para a pista. Minha garota não hesitou, largou a minha mão como se eu não existisse e grudou em um negão de quase 2 metros. Dançaram tanto que todo o Lamba Reggae parou para admirá-los. Que derrota. E eu no canto com cara de recém-corro, pedi mais um goró para o barman. E assim que terminou a música, o negão trajado com uma calça de capoeira e camisa regata vermelha levantou a minha já ex em uma encoxada final e tascou-lhe um beijo que deve ter demorado uns 15 minutos. Dei uma talagada no Martini Bianco, peguei minha comanda e quase chorando me fui. Muito bem, ô Fernando Corno Pedrosa. Mas agora eu vou dar um golpe aí nos ufanistas que se orgulhavam desse sucesso brasileiro todo no mundo aí. Saibam que Chorando Se Foi não era uma criação brasileira. Na verdade, ela era uma versão não autorizada da música Llorando Se Fui, esse neco de faixa que acabamos de ouvir, inclusive, aí. Uma canção acústica gravada pelo grupo de música andina boliviana, o Los Cajarcas. Será que eles tocavam no, na flauta, Chorando Se Foi? Cara, eram bolivianos. Eu trouxe até uma flauta de bambu pra tocar. Cara, eu não tenho nenhum problema com a Bolívia, nem com os bolivianos. Afinal, eu tenho as roupas que eu compro deles, geralmente não duram muito, não. Mas esses tocadores de flauta de bambu cortado na diagonal, cara, com aquela franja. Aquela franja me incomoda tanto. E aquele chapéu de chaves. Há relatos que a lambada morreu em quase todo o planeta. Eu disse quase. E sabe quem ainda rebola ao som da lambada? Quem? Os japoneses. É mesmo? Sim, os japoneses. E tem uma japa com o nome de, acho que é Ishiakemi, que parece que ainda levanta uma grana aí com o que vocês vão ouvir agora. Sobe aí, Teuzerão. E segundo a ouvinte Sônia Morita, que trabalhou no Japão na década de 80/90, disse que quando chegou lá na Terra do Sol Nascente, precisava de um emprego e logo no primeiro dia descobriram que ela era brasileira e ofereceram um emprego de professora de lambada. E segundo a Sônia, ela nunca tinha dançado antes, mas aceitou, né? Tava precisando do trampo. Isso. Brasileiro é ótimo, tem um amigo meu que foi pra Suíça e ele dá aula de futebol lá também. Sem nunca ter chutado uma bola no portão, né, na rua. Também, cara. Então, sabe que o Los Cajarcas também ganharam uma grana aí nesse processo aí contra os franceses? Inclusive, o Kaoma de brasileiro tinha muito pouco, né? Apenas a vocalista, que se chama Loalva Brás, que hoje ela mora na Suíça também, aparece um poodle velho. Dê uma sacada na net aí pra vocês verem como ela tá. É uma mistura de Cruella, só que a Cruella sem a parte preta do cabelo, manja? Putz, Guilherme. Mas o Kaoma foi criado na França. E uma outra informação que só o Deus Google poderia nos dar é que o Kaoma está em atividade, Walter. Sério? Inclusive tocando Chorando Se Foi. É uma outra vocalista também brasileira, a Etna Brasil. Imperdível, hein? Meu Deus. Ouvintes do Agente 86, vá lá no Facebook, dê um curtir na nossa fanpage. Mande sugestões também para o nosso podcast. Fale com @agenteem86.com.br. Este que é atualizado toda segunda e quinta-feira, tem lá um episódio novo. O Alexandre lembra de uma outra casa de lambada que teve na cidade de São Paulo, lá no bairro do Itaim, na Joaquim Floriano? Me lembro, sou persona não grata lá. É mesmo? É. Chamava Lambar. Isso. Uma vez um amigo que trabalhava comigo, que tinha o apelido de Maradona, você consegue imaginar porque o apelido dele era Maradona? Tem algumas possibilidades. É, muito karatê colombiano. É. Ele marcou uma festa de aniversário nesse lugar. Eu sempre odiei lambada, mas gostava lá do cara, eu falava, vou aparecer por lá. Mas se bem que se eu dançasse lambada naquela época, eu não teria perdido a virgindade ali pelos 29 anos, né? Porque o pessoal que dançava se dava bem ali, né? Eu fui pra lá e tal, e vários convidados dele foram chegando. E deu uma hora da manhã, deu duas, deu três, nada dele chegar. E chega bolo, chega champanhe. Chega, é travesti saindo de dentro do bolo e nada, começaram a varrer o chão, cadeira pra cima da mesa. Garçom jogando água no chão do lambar e todo mundo foi embora e nada do Maradona aparecer. Na segunda-feira, né, no trabalho, né, todo mundo que foi, e o Maradona, o que aconteceu tal? Chegou o Maradona todo machucado, todo escagalhado. Ele falou que no caminho a polícia deu uma geral nele. E encontrou substâncias ilícitas. Deram um pau nele. O que tirou ele da copa depois, inclusive. Exato, deram um pau nele, levaram pra beira do rio Tietê, deixaram ele afundado, algemado, até o peito. Engraçado que ele tá. E pra quem é de São Paulo sabe que o rio Tietê é um nojo só. Nossa. E ele tava cheirando mal até na segunda-feira. Eu acho que demorou uns 2 meses.